Em nome de LB Produções. Alô, meu parceiro Bilila. Tamo junto, meu irmão. Um beijo ardente como o sol. O seu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxo que gostar, te espero. E quando te encontrar, só quero paz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor, do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa vida o carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor é de bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Você, amor, do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa vida o carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também. Você, o nosso amor bad bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais. Ei! Valsa virou carnaval. Delícia, mãe, delícia, mãe. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Planta morre sem raiz. Arrocha, arrocha.